Jesus está comigo, a quem eu temerei? Segurando em suas mãos, a quem recearei? Não temo o perigo, nada me atingirá. A sombra do Altíssimo me cobrirá. Não temo o perigo, nada me atingirá. A sombra do Altíssimo me cobrirá. Jesus consigo, em paz pode andar. Mesmo em grandes tormentas, nele pode confiar. Não temo o perigo, nada me atingirá. A sombra do Altíssimo me cobrirá. Perigo, nada me atingirá. A sombra do Altíssimo me cobrirá.